firmamento, no simples toque de Deus, haverá sinais, no simples toque de Deus, haverá movimento. Havia muitas trevas, mas lá em Gósen havia muita luz, muita luz. É avivamento, é a mão de Deus. É avivamento, é a mão de Deus. É avivamento, é a mão de Deus. É avivamento. Havia muitas telas, mas lá em Gósen havia.